Bom dia, Papa, Papa Golfo do Colombo 7. Papa Romeu, Papa da Golfo, com Papa Radala Nicolás, isso vai vir até você e ele tem o 430. Então eu vou no 430, Papa, Papa Golfo. Para 9978, eu venho a busca. Direção Golfo, Sidral 9978, estou muito grato. Para 9978, chame só para receber a frequência 126.85 até 125.45. Já preciso 2085 até 1255. Obrigado, bom dia. Bom dia. Até o Oscar Golfo, bom dia, Lívia Sinai, boa tarde. Nessa Papa Pagoto, chame sobre a Recife na frequência 128.35 eterna 125.1. 2835, confirma a secundária? A secundária 125.1. 125, rolo, Papa Pagoto. O nome 60, a sua identificação, e se existe na Pedro Magia, no primeiro 050 e existe no 028. O nome 60, autorizado, Cap. Está agora 64 milhas a 10 km de Salvador. Existe um radar encerrado, chama o controle da Cajun na frequência 120.3. Para a Cajun agora, 203, 427, estamos indo até o Fox Trot, bom dia, livre acionando, passe 4, apostado. Então, lógico, você tem a utilidade do ingresso relacionado e pronto, capturando no site. Estamos indo até o Fox Truck, Chief Tech, autorizando reposta em ponto de espera da lógica da mira. Pata Lógica, Golf Serra, autorizado decolagem pista 17, vento 170 graus, 179. Então, gosto que a Golf Sierra decolar 250, chame o controle Salvador 120, décima 8, mundo. 108, obrigado, Golf Sierra. Até o Fox autorizado a minha área e mandei aqui, então, no set. Estamos em contato radar na decolagem, se você vier se decorar o lembrado, se me engano 060. 060, vou passar. 107, prosseguiu. Pistão no 7, o vento 160 graus, 159. Margem pistão no 0, vento 160 graus, 159. Linha 31, na sua notificação, na sua vestida de bordo para 4 metais, o ajuste na 0, 3, 2. Linha 31, na sua em condições de total cruzamento da sistema zero entre zona e cimbra levantando o chance faz após pouco de dia em literal sul devido à remada próxima. O 5 tem chame controle Salvador no 20 decima 8 no voo. 208, obrigado. Salvador, Vadi Azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem. Após o mesmo país, vem em Lira, sobrepõe no Brasil 320. Redireto Lira, Vadi 2000, 320, Madrás. Contrei Salvador, bom dia, Papatango, vem pela sua pós-trote. Papatango, Vitor, até Foxtrot, Matheus, seu condição de visão, Zona Metal, escolha Guaraté. Quando possível, chamar o esposo, Salvador. Valeu, Pastor Guaraté, estamos estimando ao 19330. 19330, Foxtrot. Passare Sassi, o Golfo, Zona Mesa. O nome é 02 para 2 e a 6, o ajuste permanece na 02, a atualizada é eletrofusa, puxa na 0 e a parte estabilizada. 3 sucessos na 02, permanece estabilizado, que é menos pouco. Esse é o cruzamento do Istão Rosera, baixa altura, Uruguai. 3 e 07. Controle Salvador, ao seu rosto, já. Estamos em condições visual manchado para o pronto assolamento do plano de instrumento. Atenção, se autorizado, vamos para uma valença para a TGL, voo de treinamento. E mais ou menos mais 50 minutos para o retorno para Salvador. Capitão, eu sou o Gustavo, Supremo, eu sei, capelado, eu sou uma 155. Eu ajuste Salvador na 02, confirmeira lá pelo 4506. Afirmante é só uma C4503 até a vertical de Valença, para evoluções, para forte reduzir de Valença e após retorno a Salvador. Tem que botar uma escolha de terra para o Valença. Salvador, o 42 na fase. Prosseguindo. Só no possível contará com a restrição direto automático. Azul 42 na mão, eu vou a fase. Obrigado. Capitão, Vitor, até o Fox, informou o tráfego de alto Charlie 35, efetuando o cruzamento da pista 1-0, mantendo o Charlie 6 na hora do cruz. Feito o tráfego até o Fox Cross. 07, informou o tráfego 1 hora, 3 milhas, com papá 2-2. 0, mantendo 96. Azul 42, mais uma vez, autorizado, Máximo. Obrigado, mais uma vez. Vamos verificar se apenas para confirmar, após que o posto retorna para Salvador. Ativo, estamos agora na verificação do posto, a gente vai passar para o seguinte para o Graé, direto. Pode ver, vamos verificar. A gente vai ver, vamos verificar se o posto próximo para o Salvador. 4299, chame Centro Recife, na frequência 128, decimal 35, Atena 125, decimal 1. Linha 0, solo 02, a liberando a Rádio 6 Foxtrot, chame solo Salvador, 121, décimo 9. Foxtrot, chame 219, governo 160, chegado. Atendo, Vitor, até Fox, inicialmente mantenha o número 3, aguardo para a atenção. Aguardo, até Fox. Guardião 07, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 168, decimal 95. Guardião 07, prossiga. Pode conseguir agilizar o cruzamento final 1-0 e reportar na curta ao final do grau? Ótimo, iniciando de imediato, de voo no litoral. Afirmo, guardião 07, reporte na curta ao final do grau, o ajuste no 022, o vento 170 graus, 169. Gente. Excelente, 3-1-1, deixa eu ir para 2-1-2, o ajuste permanece no 022, atualizado na estrutura pista 1-0 e reporte para o litoral. Uma setona, sem identificação, deixa eu chegar da bordo para 4 mil pés, o ajuste no 022. Capacão, visitor até 6, que eu quero subir para o 065. 065, até a porta. Capitão Oeste, Augusto Serra, na tela de conhecimento do controle do repasso, eu conheço livre, está em regresso. vento no 70 graus, no 39 é forte, fora do solo, tá ruim de abraço. Estacionamento 319, completa a aproximação, chame o turno na frequência 198, decimal 95. Salvador, bom dia, Chaname 319, está avisado. Chaname 311, avistado, pouso autorizado, pistola 0, né? Altura 80 graus, no quartante. É, o que vale o posto, Chaname 319. Sai com o plano norte, estamos já bravos, chame 120, decimal 8, controle. É, traz um da informação, helicóptero, Robson 44, decolado no L ponto, afastado 3 milhas à sua esquerda. Essa faixa com rumo norte, sem interferência com a sua aproximação. Obrigado, senhor. Estamos conseguindo de início, senhora, conforme notificação. Para Camaçari, sobrevoando Camaçari, fiscalização a baixa altura. Essa terra luta, Luiz Abravo. Confirme quantas milhas de direção para a extensão, né? O máximo 30 milhas, senhora. Essa terra luta, Luiz Abravo. A parte do 0,2 de Salvador, mantém-se com 6 iguais. E a gente não vai dizer como possível ter que fazer o voo. 2:30, conforme. Estamos atrás de quatro minutos, como você está de ver? 2:30 na presença, né? 2, direita Fox, chama 21, décima 9. Surgiu mal, boa. Então, se a forma é tão dobrada, mas a sua condição é 3217, descendo para 2010, hoje estamos na 90 do Rio, autorizado em eletrônico, na 90, repasse, obrigado. Ok, autorizado em eletrônico. Você está vendo com a luz estabilizada, 2171. Coordenada direto Aracaju, Cochilé 692? Tá, 692, agora coordenação. Obrigado. Botando o vitro até 7, tudo mantém 085. A 392, a 386, tudo que você mantém. Chamando a 312, chama-se para Recife na frequência 1-2-1-8-5, até na 1-2-5-2-4-5. 2-2-5-5-5, obrigado, bom trabalho. Utilizado, voo 2171. 2171, completa a aproximação, chama na frequência 1-9-3-9-9-5. 2195, obrigado, bom dia. Bom dia. pode ficar. Rei de Salvador, muito bom dia. Voo 2171 estabilizado sobre o estado. Voo 2171, tráfego ao estado. Voos autorizados para o estilo 0, vento no 60 graus, 05 nós. Ok, livre posto. Obrigado. 2171. Falta 1-1 mais o 2171. Poxa. 1-1 mais, eu vou 2171. Fala, Júlio Guedes, está com 1 a bordo, o código é o 0140, Bravo Lima Uniforme. Sente Patata, Bravo Lima Uniforme, mantém-se em condições de viagem, temos pés, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte de local de pouso. Bravo Lima Uniforme. 3304, contato radar na decolagem, supervia seu da Boruno para o número 360. Via Boruno para o 360. Após o seu for de vara elétrica. 3304, autorizado. Ciente. Já está certo, professor. Já está certo, professor. Já está certo, professor. Já está certo, professor. Agora está Bravo Lima em campo, trocar com ele. Bravo Lima em campo. Lima 230, bom dia, sem identificação, Rosana está em sua casa, chegada da Magiana, 241-0050, e a última 022. Os a encurtar e voar direto de Tuna. 230, autorizado de um. Autorizado a presença do nome Tuna, o voo 230. Muito obrigado. Olá, 250, essa é a identificação. Dessa vez, chegada para Magiano, para o 0090 e o 0022. Olá, mais um Quebec, a sua identificação, pelos avisos e até 2-1-2-0-0. Só para tentar mais que a vigilância conseguiu 4 minutos afastar de Salvador. Só para tentar mais que a vigilância afastar de 2 minutos de Salvador. Na questão de abertura, eu tenho a descrição de 1-2-0.